E aí, boys do caralho? Sente a fúria, porra! Estúdio Pesadão Produções, bairro Pestano, vai segurando! Chegou a minha vez de lutar, de guerrear. A força da favela, a polícia atacar. Governo chupa tudo e não dá nada em troca, a não ser preconceito e tratado como nada. Família desabrigada, sem apoio do prefeito, trabalhando toda a vida pra ter o alimento, a pobreza que opera. Isso é vida na favela, porque não vem aqui, vem de perto a miséria. Presidenta do caralho, porque cê tá borrada, ganhou a eleição, ficou feliz, sua vaca. Protesto queima busão, protesto queima carro. Pra você são bandido, terrorista, sanguinário. O governo é o seguinte, tu não se manifesta, tem medo de uma bala atravessar tua testa. Tá cagado que o povo invada a prefeitura, com medo de acabar sangrando no meio da rua. Eu quero ver o governo se fuder. Cansei de não temer, chegou a minha vez. Eu quero ver o governo se fuder. Cansei de não temer, chegou a minha vez. Queremos o direito, ser tratado como humano, cuzão. É na política que acontece os escândalos. Bandoleiro, isso mesmo, vagabundo, maloqueiro. A intenção do governo é me ver morrendo. A sorte aí, prefeito, aqui não é São Paulo, porque tua família aparecer e verá se jogando dinamite no posto de combustível. Você sem cabeça seria impedível. Nem bope, nem roda seguraria pelotas do país onde rato fuzila. Pelas costas você paga a fortuna, até mesmo pra morrer, pagando até caixão. O enterro pode crer, pro país sou defunto, só falta ser enterrado. Um bastardo excluído, finalmente executado. Meu verso sobrevive nesse país que não tem lei. Aguento meu protesto, que chegou a minha vez. Eu quero ver o governo se fuder. Cansei de não temer, chegou a minha vez. Eu quero ver o governo se fuder. Cansei de não temer, chegou a minha vez. Somos tão agressivo do tipo cão raivoso, rimador da crueldade, cabuloso, mafioso, boizão que censura, não escuta meu CD, porque minhas rimas é pesados proceder. Em pró do favelado contra os arrombado que rouba na cara dura. Nessa porra de cenário, pro diabo não importa se é pobre ou milionária, ele só quer ceifar e roubar a sua alma. O rato é o demônio que foge a periferia, quer ver ele sorrir, oferece uma propina pra ser mal bocado, com ódio no coração, pois tudo que passei não deseja ir. Não sou a voz do moleque fruto da periferia, que respira pobreza e guerreia todos os dias. Me tornei um gladiador, playboy, o que que houve? Meu rap é agressivo, não sinfonia de Beethoven. Eu quero ver o governo se fuder. Cansei de não temer, chegou a minha vez. Eu quero ver o governo se fuder. Cansei de não temer, chegou a minha vez.